te tomó, ferrou a minha vida com seu batom de rapariga, com seu batom de rapariga. Aconteceu um lance inesperado em que você e eu, a troca de olhares deu no que deu. Foi pele na pele, beijo no pescoço, um marcou só minha boca, mas também meu corpo. Tô ficando quente de um jeito diferente, vou ficando louco nesse amor perigoso. Esse amor perigoso você detonou, ferrou com a minha vida, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga. Você detonou, ferrou com a minha vida, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga. Aconteceu um lance inesperado entre você e eu, a troca de olhares deu no que deu. Foi pele na pele, beijo no pescoço, o marcou só minha boca, mas não vem meu corpo. Tô ficando quente de um jeito diferente, tô ficando louco nesse amor perigoso. Esse amor perigoso você detonou, ferrou com a minha vida, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga. Você detonou, ferrou com a minha vida, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga. Você detonou, ferrou com a minha vida, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga, o seu batom de rapariga.